Que música você vai tocar agora? Aquela do Bach. Como que é? Assim, ó, por Bach, do Pintinho, Piota. De harmonia sou, pois eu queria só sentir duas palavras de tons coloridos de um pequeno aprendiz. O mundo parecia pequeno, começava pra sorrir, fazendo contos de pedras rasgadas pra brincar de ser feliz. Tranquilo quando vejo ela dormir, e a história de feijões que contava teve um final feliz. O calor de uma estrela pequena me fez refletir em um livro aberto passando pela porta como eu quis. Mil histórias pra contar de vocês, fantasiado de super-herói aprendendo a viver. De vocês, esperando pelo tom do olhar pra gente poder fez pressentir um desenho de um futuro abusado, rabiscado com um giz. Se faço e refaço o verso, eu não quero mentir sobre dois pequenos mundos formados e um brinquedo que me diz. Mil histórias pra guardar pra vocês, imaginando uma canção regada de verões pra viver. Na roda gigante roda o tempo e o abraço de um rei. No barco a vela eu canto e danço, faço o traço de um manco pirata sem lei, sem saber o porquê.